decola, mantenha a proa. Canal 6315, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 360, mantenha o eixo de decolagem até 3.000 pés. Após correr direita na proa de Leda, acho que 6315. Ok, mantenha a proa até 3.000, direita Leda após, 6315. Bona 966 desse, mantenha 4.000 pés. Mantenha 4.966. Romeu Juliette, Juliette Romeu desse, mantenha nível de 050. 050, Romeu. Para a nossa visual para aeronave do Jeito. Aqui, visual e aeronave. Diz que Oscar Tango decola os 4.5, mantenha a proa até 3.000 pés, chama o controle, 120, 18. 1208, 1430. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Whisky, Oscar Tango. Papa Romeu, Whisky, Oscar Tango, contato radar, sube e mantenha nível de voo 100 e voe direto coral. É, de uma centena, voa direto coral, Whisky, Oscar Tango. Oscar Tango, controle. Não siga, Whisky, Oscar Tango. Página até cruzar 2.000 pés após voe direto coral. Cliente, voa 2.000 pés na proa após direto coral, Whisky, Oscar Tango. 966, visto o radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Beleza, está funcionando agora? Negativo, ainda o RNAV ou o NDV Zulu. Tá, então o limite é o QDMIC 102, é isso? Negativo, se considere o limite, seu novo limite é a magnética de Simbra, magnética 120. Magnética 120 de Simbra. Aguardando autorização para efetuar o RNAV, Brasília Fox, 2733, Sierra Victor 366. Fox 2733, call now, contact to the tower, 118.95. Tower 118.95, Brasília Fox 733. Controle Guardião, apoio de situação. Guardião 09, torre, 118.95. Entendi, mais 5 graus. Estamos controlando 20 deste mal hoje. Gente, 208, obrigado aí pela agilidade. Faça um cheque sem responder ainda a minha. Posso passando através do farol da barra. Salvador, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Romeu Juliette, Juliette Romeu, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o 350, limite a magnética de Simbra 120. Cliente, esquerda 350, limitado pela 120 de Simbra, Juliette, Juliette Romeu. Controle o Whisky, Oscar Tango. Oscar Tango, prossiga. Autorizaria a nossa radial 240 para o Advalência, para o Whisky, Oscar Tango, negativo bot e colete. Oscar Tango, intenções de permanecer em tal, na situação de regra? Afirmativo, Whisky, Oscar Tango. Qual nível se solicita? Uma centena, Whisky, Oscar Tango. Whisky, Oscar Tango, deseja modificar regras para o seguinte visual, para Jundiaí, qual nível se solicita? Brasília 2733, continua approach, wait for Leniqueira. 8, 4, clear. Subindo para 105, Whisky, Oscar Tango. Confirme o procedimento em uso da salvadora de projetar Juliette Romeu. Procedimento NDB Zulu para pista 90, Juliette, Juliette Romeu. Precisa fazer o RNAV. Precisado, Juliette, Juliette Romeu, ainda mantenha esta proa para sequenciamento, aguardando a autorização para o RNAV. Grato, Juliette Romeu. Controle, Oscar Romeu, no 030. Seu limite é a radial 340 de Salvador. Mensagem foi pra quem? Voo no 966, direita pro 020. Direita 20, qual o limite? A radial de Salvador 330, voo no 966. Radial 330 de Salvador. O 966 é o motivo da vetoração, a aeronave Jade, efetuando o check do ILS-X6. Paciente. 4, 2, 4, 7, Eagle, Whiskey, Oscar Tango. Autorizar a magnética 240, corrigindo, radial 240. Estado, radial 240, Salvador, Whiskey, Oscar Tango. Está autorizado, Whiskey, Oscar Tango. Flores, Chanel, 6142. Chanel 6142, contato radar, suba para nível 350 via Puca. 7, pode levar na flor de Caju? Pode, mantenha a saída. É Juliette Romeu, curva direita para o 030, limite a radial de Salvador, radial 340. 3030, mas limitado para Salvador, 340, Juliette Romeu. Salvador, 340. Após a passagem, sem interferir, cruzamento do eixo de aproximação do 90. Oscar Bravo, tem frequência livre para autocoordenação. Bravo. 966, desce, mantenha 4 mil pés. Desce, mantém 4 mil, está na proa 02. Salvador, 6395, autoriza a máquina. 6315, aguarde. Ok, aguarda. Salvador, 2714. Please. 180 degrees 06 knots. Thank you. Ocean M3, 2141. Ocean M3, curva à direita na proa 090. Direita 090, 966. 966, seu novo limite nessa proa é o Salvador 340. Radial 340, Salvador, 966. Controle, boa tarde, 4462, informação Serra para o destino. 4462, SN, identificação, voo ITAP. Em ITAP, intercepta via chegada a mar e desce, mantenha nível de voo 050. ITAP na proa, ITAP 050 para intercepta a chegada via mar, 4462. O ILS fora. Ativo, procedimento INDB Zulu ou Hernández. Coma 966, afastado de Salvador, 2,3 milhas noroeste, a sua navegação, voe Serra Vitor 366. Em descida para 2.506, autorizado final RNAV. Serra Vitor 366, 2,50 RNAV. 80. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 0, direita. Dael, Leda, Irune, operador 2,5. Correto, colono 967, abaixa para onde botar meia dúzia. Corta, cara. Rota 009, corta. Rota para cima, 2009. Rota 009, autorizado de Léo, nível 240. Via Golf 677, após conforme rota. Decola pistão na 0, curva direita. Dael, Coral, perfeito de saída, aciona 5556. Controle 1-10-0, decimal 8-0. Autorizado 240, Ilhéus, Golf 677, decolou 9-0, curva direita, Dael, Coral, 5-5-5-6, aciona, 1-2-0, decimal 8, é controle, gol 2-0-0-9. Correto, gol 2-0-0-9, repassa pronto. Então foi Aman. Autorizado via chegada Aman, desse mantenha nível de voo 060. Quando Aman, autorizado chegada Aman para o 060, azul 27, 15. O 275, autorizado, exceto o Hernández da 10. Ativo, azul 275, desça via chegada Aman, aguardando a autorização para final Hernández. Desce via Aman, aguardando a autorização para o final Hernández, azul 27. Cuidado, gol 2009, já passa o saco. Tomarei, 2009. Isso é o cartão com controle? Isso é o cartão, tranquilo. Ando, tá voando direto de um dia aí? Vai dar 240, o Instagram está no Afirmativo, após passar a Valença, voa direto de Jundiaí. Afirmativo. Antes de pôr em Jundiaí, o ICO está falando. Aguarde para cima, eu estou falando. Fala, meu Juliette, Juliette Romeu, está afastado de Salvador, 2 milhas noroeste, foi... Retoma a navegação, vou em Serra Vitor 366, em descida para 3.500 pés, Juliette, Juliette Romeu. Direto Serra Vitor 366 para 3.500, direto 7 Romeu. 275, reduza para 250 mais. Sua escolha, 275. Para 250 mais, azul 275. 230, está mantendo 275. 230 mais, azul 275. 705, 230. Salvador, boa tarde, 1884. Aguarda a autorização, Aracaju, a gente vai ver. 0 mais. Tráfego que o precede na aproximação, 12 horas e 7 milhas, um Boeing 737-800. Vente, 170 nós, direto 71. 4462, voe Itape, após Itape, Serra Vitor 366, autorizado 4 mil pés. Itape 366, 4 mil autorizado, 4462. 4462, reduza para 2109, mais número 3 para a aproximação. Entre 2210, 4462. Sistema pronto. Táxi autorizado, Gol 2009, Apache Índia, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste na 020, bom voo. Azul 4462, desça para 3 mil pés, complete redução de velocidade 1.80 mais. 3.180, azul 4462. Voo 1966, Sana Torre, 118, decimal 95. 295. Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu, desça para 2.510, autorizado procedimento da RNAVE. Reporte passando Serra Vitor 366. 2.500, autorizado RNAVE, chama na 366, Juliette, Juliette Romeu. Azul 2.705, desça para 4.000 pés, ajuste chama 020, redução de velocidade 2.009. Na 4 mil pés, com ajuste no 020, reduzindo para 2009, azul 2715. 266, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 069. Ok, nível 990. Azul 4462, decoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Limite radial 280 de Salvador. Gente, mantenha presente pro limite 280 de Salvador. Passa, passa, minha vez. Adicionar 6321, né? Tempo de espera. Será 2.0, 0.9. 7.5, completo redução de velocidade, 1.809. Indo para 1.809, azul 2.7.5. Azul 4462, da presente voo Serra Vita 366, desça para 2500 pés. Autorizado procedimento RNAV, reporte na final. 366, 2500, autorizado RNAV, vai cruzar final. Azul 4463. Papá Romeu, Whisky, a inspeção me confirmado para pouso. Dois, dois, três, zero. Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu, Samia Torre, Uno, Uno, Oito, decimal, nove, cinco. Cinco, Juliette Romeu. Bordo, 5 horas, até na Ribeirão Preto. É o Juliette, Juliette Romeu. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, continue a aproximação, agora pista livre. Não, é pista livre, Juliette Romeu. Portão do o Travesse Portão 7, aguardando o tráfego da Gol iniciar. Táxi. Recebeu o Travesse da 7, visual com gozo, posteriormente. Azul 2714, autorizado da presente Serra Vita 368. Da presente para o 368, para o azul 2715. Afirma, autorizada o procedimento da RNAV, o azul 2715, reporte passando Serra Vita 366. Autorizado o procedimento da RNAV, reportarei passando Serra Vita 366, azul 2715. Polo 9167, está se aproximando do Brasil. Piauí 1763, 3 horas e 40, Guarulhos. 9167, 30 táxi, Fight Índia, ponto de espera 1985, ajuste na 020, bom voo. 1964, azul prossiga com o número 2, no ponto de espera 3-Fera Torre, 1985, ajuste na 020, bom voo. 020, sangue voo, ponto de espera 295, fazer o 4-0-6, boa tarde. Alô, boa tarde, boa noite, MBL, Vila, se escuta? Minha nome. Obrigado, Paulo, Zara, Gilete, Gilete, Romeu. Estabilizou a RNAV 10, azul 4462. Azul 4462, Caminha Torre, 118, decimal 95. 1895, 4462, boa tarde. Torre Boa, azul 4462, final no 0. Azul 4462, continue a aproximação, agora de pista livre. Salvador VOA, maintain flight level 080, fly Salvador VOA, Brasília Force 2732. Mais uns 5 minutinhos do Gol. Obrigado, obrigado. Flight Level 090, Brasília Fox 732. Banda 097, autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste chama 020, redução de velocidade 2409. Reduza para 2409, Goma 097. 4-0-0. Controle Salvador, boa tarde. 5973, ação de identificação, autorizado, chegada Mari. Desça para o nível 110, redução de velocidade 2409. 2-7-5, passou o Serra Vitor 366. Azul 27, chama 5 complexo, chame torre 118, decimal 95. Você chama torre 118, grato, 27 no 5. Seguinte aí com o meu. Vitor 366. Azul 27, 15, número 2, agora de pista livre. Aguardando pista livre, 27 no 5. 097, prossiga. Procedimento MDB Zulu ou RNAV. Barra meu whisky, Oscar Tango, serviço de informação e alerta. Same em 128, decimal 8 e alterne 126, decimal 0. Nível 050. Direito controle solo, 21 decimal 9. Direito 19. Você poderia confirmar o número para a posição 097? Volume 097, número 2 na aproximação. Pouso autorizado, pista 10, 960 graus, 079. Autorizado, pouso 90, 2715. Solo boa, azul 4462. 4462, via Alfa, chamante da Juliette. Romeu Alfa, Juliette Romeu, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador, Sami Léo, 120, decimal 1. Zero Amazonas, boa tarde, com 967. Polo 967, mantenha a posse de espera. Azul 2715, solo 09, libere próxima direita, chame o controle de solo 219. Chegando próximo à direita, chamarei solo 219, 27715. Teste essa na identificação, autorizado chegada a bonde, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 3, na aproximação. Tente, tá 32 no 7. 3 Lima, 3. 3 Lima, posição. Nove meia após Avianca, prossegue via Juliette, posição 7. Sim, após Avianca, prossegue via Juliette, pro 7, gol, 9,66. Redução de velocidade 210 nós, desça para 2.000 pés e ajuste uma 020. É autorizado o procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado. 10 mais, 2.000 pés, voltará em vão. O Pato chama na Lima, Juliette Romero. Gol no 864, autorizado iniciar portão 2, reporta táxi. Informação para o gol no 884. Afirmo no 884, está livre, iniciar portão 02, reporta táxi. Está autorizado, reporta na táxi, gol no 884. 208, 2009. 973. Salvador, gol 2009, boa tarde, Dael. Gol 2009, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto Dael. Direto Dael para 240, solicita o nível 180, como final, 2009. E o 5973, desconsidere a última informação, vetor para sequenciamento, curva esquerda proa 010. Devido à aeronave do Zeide fazendo o cheque do ILS. Curva esquerda na proa 010, desça para 3.000 pés. Esquerda 010, 3.000 pés. 1097, redução de velocidade 2.109. 10.097. Controle copiou 2.009. 2.009, prossiga. Solicitou o final 180. Em submantém o nível 180, gol 2009. 5973 da presença, autorizado Duna, desça para 2.000 pés. Autorizado procedimento NDB Zulu, reparto nacional. Para direto Duna, descendo para 2.000 pés, para nacional. 2.400. Boa tarde, Xanem 321, agora ponte de espera da Médica Número 1. Xanem Especulador 14, chama o controle de Salvador 208. 208, 967, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou 967. Gol 9967, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda para o 360, Gol 967. Roma 097, desça para 3.000 pés, redução de velocidade 1909. Tem 3.190 o 907. Voo 2009, autorizado direto à posição Ilkov. Voo 2009, autorizado direto à posição Ilkov. Ilkov da presente, o voo 2009. Oi, Salvador, boa tarde. Oxa, né? 63, no ponto de informação é Guerra. Canal 6314, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. 09-200, como número 4, Oxané, 63, não pode ser 95-050. Ah, cumpriu o procedimento de uso, perito, pode ser o RNAV? Afirmo, autorizado o RNAV, Oxané, 6314. Normal, e ele está fora, né? Afirmo. Gol 1967, voe Leda da presente. Direto Leda, 967. Táxi Gol 1884, autonomia 2 horas e 15, COB 091, alternando Recife. Zero à direita, vem indo, ponto de espera 1 na noite, décima 95, ajuste no 020, bom gol. Quinta direita, 295, obrigado, boa tarde. 7, após pelo, desça para 2500 pés. É, autorizado após pelo Serra Vista 366, redução de velocidade 1809. Ciente, após pelo, vou pro 366, já dá 180 nós, 097. Seu Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Direto Leda, só para 320, Azul 4065. Boa tarde, João 984, ponto espera, pronto. Gol no 884, mantém a ponte de espera. Mantém, gol no 884. Bloqueou o Bruna, já pode ir para a gente. 5973, está minha torre, 118, decimal 95. 895, bom dia, já. Salvador, Rio 5973, portado. Trem baixo travado. Rio 5973, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 1884, autorizado alinhar e manter a posição no zero. Alinhar e manter no zero, gol 1884. Número 6321, decolada 1-8, restrito nível 080 até 30 milhas em Salvador. 90 até 30 milhas em Salvador, será que é 3-1? O nível 080, 80 até 30 milhas. 80 até 30, será que é 3-1? 6321, decolada 1-9, chame controle Salvador, 20-8. 08. Controle Salvador, boa tarde, voo 620, passa nível 190, centro de informação Sierra. Voo 620, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade 230 nós, número 5 na aproximação. 060, autorizado chegada Mari, redução 230 nós, voo 620, solicita o RNAV da 10. Voo 620. Salvador, boa tarde, CNM 321, decolado 321. CNM 321, contato radar, está restrito a nível de voo 080, autorizado após 2000 direto elefa. Ok, 432, né? Afirmo, autorizado por a Celeste da presente, posicionar minha 321. 80 R3, modo alerta para presente, posicionar minha 321. 089. Livre de pouso, isso, traço 3. Volume 884, decolada 20, chame controle Salvador 208. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Volume 967, autorizado pelo Centro Recife, direto da GEL. 967, direto da GEL. Olha, boa tarde, jogou 1884, decola na Pucajama. Bom, 884, contato radar, suba para o nível 230, sai da PUCA. 230, sai da PUCA, bom, 884. Bom, 097, com a minha torre, 118, decimal 95. 895, 097, Salvador, azul 4065. Azul 4065, prossiga. Você deu a possibilidade de coordenar para o Edmote, parceiro? Torre Salvador, boa tarde, Gono 097, tá 2372. Gono 097, continue em aproximação, guarde pista livre. Guardando. Canalinha 321, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo ao Nordeste, mantendo nível 090, um Charlie 208. É, informação 80, Canalinha 321. Sigo 973, solo aos 22, libere próximo à direita, chame controle de solo 121, decimal 9. E decimal 95, alterne 133, decimal 25. 3395, 3325, 967, obrigado. Gol 2009, serviço radar encerrado, 49 milhas do oeste de Salvador, Sam Deus, 120, decimal 1. Mulher 201, 2009, boa tarde. Pessoal, Oceané 321. Pode crer, tentou sinalizador. Oceané 319, cancelada as restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste chama 020. Confirmando direto para 3.000 com 1.020, Oceané 6314. Oceané 321, livre extensão, nível de voo 360. 3.000, Oceané 6314. Oceané 3217, desça para 2.500 pés, após posição pelo autorizado Serra Vita 366, reparto passando mesmo. 500, após pelo 366, vai chamar... Aliás, 2500 após pelo, 366 vai chamar passando, 3219. Xanar 3164. Azul 4065, chame Centro Recife, 133 decimal 95 e alterne 133 decimal 25. Chama Recife 3395, alterna 3325, azul 4065, boa tarde. Na 7, solo aos 2 4, libera a pressão direita, controle só 219. À direita, 219. de radial 290 de Salvador. A gente pode fazer a pro alimentar pela 290 de Salvador. Salvador, boa tarde, Bom na 097, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, 020, redução de velocidade 2109. 4 mil pés, 1020, livre das restrições com 2109, voo 620. Voo 1884, estamos Centro Recife, 126 decimal 85 e alterne 125 decimal 45. Centro Recife 1685, alterne 1545, obrigado, boa tarde. Brasileiro Foster, 732, overhead em Salvador de Ordem. Roger, fly direct contra posição, Brasileiro Foster, 732. Direct 4700, fly na posição. Zero, só confirmando após ITAP, proa do Serra Vita 368. Afirma, após ITAP, voo Serra Vita 368, voo no 620. Gente, grato, voo 620, voo 368 após ITAP. Canal 6314 tem condições de voo Serra Vita 368. 368 tem, 6314. Tem, se autorizado o procedimento RNAV, voo Serra Vita 368, canal 6314. Vendido pelo 368, Xanel 6314. Xanel 621, chamo Centro Recife, 128 decimal 8 e alterne 126 decimal 0. 3217, passando 366, visual. 3217, chame a torre 118, decimal 95. 95, obrigado, boa tarde. Doutor de Salvador, boa tarde. Está 3192, gente, da Sierra, 3192. 3192, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 05. Zero, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. 050 na Mari, reduzindo 240 nós, solicita o RNAV. Está 3192. 3192. Bom, no 620, complete redução de velocidade 1909 nós. Redução 1909 nós, bom no 620. Taxa 3217, continua em aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização, 3217. Salvador, Oceaner 6327. 37, qual nível solicitado para ele hoje? 180. Ok, ele é autorizado, nível 180, pegou o fim 77, decola a pista no zero, curva à direita, perfil de saída coral. Aciona o transponder 0263, controle 12080. Oceaner 6327, autorizado Ilhéus. Via Golf 677, o nível é 180. Decolando no zero, primeira por dia à direita, perfil da coral. 0263 é o transponder controle 120 decimal 8. Meia Gol 620. 2, Serra Vita 366, desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento da RNAV. 2.500 pés, na proa do 366, autorizado a RNAV, igual 620. 0, Pesula 0, após conforme a rota, Piraí, Umbai, de Pesula 44, após conforme. Da coluna 0, curva direita, da El, Leda, Monte, vou perfil de saída. Antena 5022, controle no 20, decimal 80. Barulhos 320, dono 0, decola, curva direita, cumpre Dael, Leda, Mótiva. Chama 208, a rota Pesulo no 0, Piraí, Umbade, Pesulo 44, Magog, já é chegado. Transponder 5022, botão 3155. Correto, reporta pro táxi. Chama pro táxi, puxa a sona e chama táxi. Botão 3155. Bem, iremos informar do centro Recife, tem que também na 125 decimal 45. Gol no 966, para Campina Grande autorizado, nível 370. Decola pistão na 0, curva esquerda, perfil de saída Pulca, transição Zipá. A Pesula 1-0 aerovia, após conforme rota. Decola confirmando. Cena transponder 5034, controle 120, decimal 80. A Pesula 1-0, decola 1-0, primeira curva esquerda, Buca de Pá. Transponder 5034, controle 1208. 3-2-7-7. Charme 314, pouso autorizado pistão na 0, vento 200 graus, 079. Receiver pouso, Charme 314. Beleza, o local de estacionamento, repetir de decolagem. Quantas milhas de Salvador vai afastar? 3217. Ok, gente, mantenha, me escuta, aguarda a copa. 3217, boa tarde, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 408, 3217. Prossiga, o chanamento 327. Número gate 11, para puxar o chanamento, pronto, tô. Ok, está autorizado, reporta o táxi. Reportará o táxi, 327. Terra Vitor 372, Gol 1620. Gol 1620, chama Torre 118, decimal 95. Torre Salvador 118, Gol 1620. Chaname 314, solo 33, libere praça direita, chame em controle de solo, 219. 219, liberar, né? 314. Torre Salvador, boa tarde, gol no 620. Gol no 620, continue em aproximação, agora de fiscalização de pouso. Mandando, gol no 620. Na 3192, canceladas as restrições de altitude, desça para 2.500 pés, o ajuste é uma 020. redução de velocidade 200 nós, vai seguir um Charlie 208 na final. Autorizado após o pato, Serra Vita 366. Gente, Serra Vita 366, RW 90, décima 2, linha direta sem restrições, ajuste 9020, redução 200 nós, tá? 3192. 172, aguarda aí. Firmo. E a autonomia alternativa? Agora, autonomia 3:50, alternativa com 20. Ok, direita, via Índia, ponto de espera chama a torre, 9-8-9-95, ajuste na 020, bom voo. Obrigado, direita, chama a torre, 2-8-9-5, tá 3-1. Torre, Salvador, G34. Leve 34, continue a aproximação, chame para arremetida. Afirmativo, para centro, para arremetida, a intensar, prosseguir para a Serra 200, para pouso 1-0. Gente, G34. Nível 060, decola da 1-7, curva direita, compra o perfil coral, TGL por ponto em risco equivalência, em coordenação com controle. Aciona 0122, controle Salvador 12080. Azul 2771, contato radar, 73 milhas nordeste de Salvador. Voe bom, se para chegar na bom, se reporte unidade descida. O 2741, 40, bom, reporte na para descida. Com a direita, chame controle solo, 21-19. Sente, livra, direita, Fox 219, voo no 620. Aguarda, igual 9-6-6. Escuta. Livre 34 de torre. Na escuta pra cima. Solicitação do controle, pediram pra você informar quando o ILS estiver disponível. Virá informar o G34. Via Juliette, portão 62. Juliette, portão 12, 3, 1, 4. Espera. Alfa, mantenha o Juliette, igual 62. Para o táxi, estaciona 6327, VOB 83, 3 horas de autonomia, BR na Salvador. Nemé 327, táxi atualizado via Pátio Índia, ponto de espera 1-8-95, ajuste 1-0-2-0, tentando o tráfego da companhia que vai parquear no portão 62. Ponto de tráfego, vai para 62, depois prossegue Pátio Índia, ponto de espera 62-95-63-23. Lima, Vitor Delta, livre acionamento, chame táxi, boa tarde. Qual é a solicitação? Saída coral. Gente, mantém no 620, aguardando a liberação do gate. Prevista número 7, está ocupado pelo tráfego da companhia. Gente, aguardando, da GPS, chegou no 620. Zona 966, autorizado, portão 717, chama o táxi. Chama o táxi, chegou 966. GM34, girando base. Quente, GM34. A Vitor 366, tá visual call no zero, tá 3192. Tá 3192, tá na torre, 118, decimal 95. 8195, tá 3192, boa tarde. GM34, pouso autorizado, pista 90, 90 grau 079. Livre pouso para o GM34. Boa tarde, C3192, RNAV 90, visão com o campo. C3192, número 2, na aproximação, guarde pista livre. Guardar o número 2, C3192 também. Zona 966, táxi autorizado via Alfa Juliette, Alfa Juliette, corrigindo, Height Índio, ponto de ferão, no 8395, ajuste na 020. Zona 2771, solicita descida. Azul 2771, autorizada a posição pelo da 300, desça para 4000 pés, ajuste chama 020. É, senhorita, está chamando para a aeronave, é 2711. Sim, azul 2771, aqui, a matrícula. 2711, 2711. Bem, caso 2711, autorizado direto à posição pelo, desça para 4000 pés, ajuste chama 020. Direto pelo 4000, 9020. Repouso na 10, tá 3192. Sonho, GM34. Prossiga. Está presente, pode considerar o ILS A10 disponível, tá ok? Gente, ILS operacional. Crescente, parte 5. Nada vai ser possível. É só um minuto, Costa. Tchau, tchau. Azul 2711, informa que agora o procedimento LS X-Ray da pistola 0 já está disponível. Afirmativo X-Ray está disponível. Possibilidade de efetuarmos o AINA, querida? Está 1-0? Afirmo. Autorizado direto Serra Dita 367, deixando para 4000 pés. Autorizado o procedimento RNA de Azul 2711. 367, deixando para 4000, 2719. Papatango, Vitor Charlie Hotel. Cópia. Atenção. Cruzado Serra, Juliette, Charlie, Quebec.